lo diretto Schwarzökim. No dia 23 de fevereiro de 2019, onde é que o senhor estava? O que, que o senhor fez naquele dia? Conta para nós uma sequência cronológica para a gente entender aí o que aconteceu. Ao meu trabalho, fui para o Blumenau. Oi? Pelo meu trabalho, né? Fui para naquela sexta-feira à tarde para o Blumenau, no cliente. Peraí, só um pouquinho. Era uma sexta-feira, é isso? Isso. Tá, aí o senhor. Na verdade, era sábado de manhã, né? Que aconteceu. Não. Tá, tudo bem, isso era o dia 23. Então, pergunto pro senhor dia 22, então. Dia anterior. É, eu falei do dia 22. Estava em Blumenau e fui para Rio do Sul, onde os amigos convidaram para ir numa pizzeria. Mas antes disso, o senhor falou que veio até Blumenau. Isso, na sexta-feira, dia 22, à tarde, para chegar ao fato do acidente. Dia 22, o senhor veio até Blumenau? Isso. Veio com quem? Vim a Blumenau, sozinho, a trabalho. A trabalho? Isso. Certo. E aí, foi para Rio do Sul... Com quem e de quê? Isso, eu tava de carro e vim a trabalho para Blumenau, na sexta-feira à tarde, no caso, e fui direto de Blumenau para Rio do Sul, já que uns amigos convidaram para ir numa pizzaria lá, na sexta-feira à tarde, que é dia 22 da tarde. Então, isso foi final do dia, à noite, né? Já era quem noite. Quem são os amigos lá? Hã? Quem são os teus amigos lá? Nomes? Sim. Pablo e Jean. Tinha o Pablo, tinha mais pessoas, né? Sabe, uns cinco. Sabe, uns tá, cinco. Mas quem te convidou pra Rio do Sul? Pablo. Que hora que você saiu de Blumenau? De Blumenau era umas 9 horas, umas 21, se eu não me engano. 9 da noite? Isso, era umas 9 da noite. Tá, é. Até as 9 da noite o senhor fez o que em Blumenau? Isso, é que eu tava a trabalho, né? Tava a trabalho. Aonde que você trabalha? Parte financeira, então eu vim cobrar em Blumenau. Vim, na verdade, uma negociação em Blumenau. E daí, depois ali, a minha conversa com o Pablo... Foi na sexta-tarde, onde eu fui direto de Blumenau para Rio do Sul. De Blumenau para Rio do Sul? Isso. Mas o senhor já veio com mala? Já veio programado para... Vim programado para... É porque assim, já que eu ia lá para Blumenau, eu ia para Blumenau para Balneário Camboriú. Então eu já vim com mala, com tudo no carro. Já que eu estava em Blumenau, eu não fui para direto para Balneário. Aproveitei para o Rio do Sul, aproveitando o convite ali. Então já estava, meu carro estava com mala já. Porque de Blumenau, já que sou de Guaramirim, eu ia fazer Guaramirim, Blumenau, daí Balneário. Mas eu fiz Guaramirim, já que eu estava em Blumenau, aproveitei e fui para o Rio do Sul. Mas é longe, né? É, dá uma assim, hora... Eu morei em Rio do Sul, 9 anos, então conheço. Tá? É bem mais longe do que para Balneário. De Blumenau para Rio do Sul é mais longe do que de Blumenau para Balneário. Mas mesmo assim, resolvesse para ir Rio do Sul. É, porque Balneário não ia fazer nada naquela sexta-tarde, então, na sexta-noite, no caso. Então eu fui para Rio do Sul naquele dia. Tinha bebida no carro quando o senhor foi para lá? Tinha, porque eu ia levar para Balneário, né? Então, tipo, no carro tinha bebida fechada ali, né? Entendi. E o senhor ia para Balneário para passar o final de semana lá? Eu tinha aniversário dos meus pais de aniversário de casamento, no sábado de meio-dia. Então eu já ia ficar em Balneário e no domingo eu tinha viagem com a minha irmã para trabalho também. Então no carro já tinha tipo essa mala da viagem também. Uhum. O seu carro era um Jaguar branco, é isso? O carro do meu pai, é. Certo. E aí o senhor chegou que hora em Rio do Sul? Era umas 10 e meia, por aí, umas 10 e meia, eu acho. 10 e meia. Aí o senhor parou aonde? Direto numa pizzaria. É o seu fulano, né? É, eu soube lá o nome, eu nem sabia o nome, mas é o seu fulano. O senhor não sabia o nome? Não, porque mandaram só, tipo, onde era, já que eu não sabia onde que era, só convidou, vem aí e tal. Daí mandaram a localização? Isso. Certo, e aí o senhor já parou ali? Já parei ali. É na entrada da cidade, né? É uma curva, é que eu não conheço muito bem lá, né? Uhum. É numa curva ali, né? Aí estacionou ali? Estacionei ali perto e daí, isso. Foi até lá? Isso. Quem estava na mesa lá? Ou o senhor foi o primeiro a chegar? Não. Eu fui, daí eles já estavam lá. Tava o Pablo, a Ana e a outra menina que eu não lembro o nome. E daí depois veio o Jean. Essa era a nossa mesa. Tá, então tinha o senhor mais 4 pessoas. Isso. Mais 2 casais, é isso? É, não era casal, porque... Não, tudo bem, então isso, duas mulheres, isso, duas mulheres, dois homens e o senhor. Isso. E aí, beberam, o que fizeram lá? Então, ali era... como, né, não conhecia. Daí, tipo, ali a gente bebeu um pouco, daí comemos. Comeu e bebeu, né? E ficaram até que hora lá? Então, ali foi até uma meia-noite e meia, eu acho. Daí, dali, o Jean, no caso, como ele conhece mais a cidade ali, por ser de lá, a gente foi num outro barzinho, num outro bar ali perto. Mas antes, deixa eu prosseguir com esse outro bar, vocês beberam o que ali no seu fulano? Eu sou mais de tomar vodka, então eu tomei pouco ali, mas tomei vodka. Tomou vodka? Vodka com o quê? Energético e água tônica. Quantas doses? Lembra? Não, umas duas, eu acho. Duas, três, não lembro. Tinha 43 também? Eles tomaram 43, é. O senhor não bebeu? Licor, né? Isso. O senhor não bebeu? Não. Só foi... O senhor só tomou vodka, isso? É, vodka com energético. Eu sempre prefiro, Tá. Então naquela... Tem um vídeo aí que passou... circulou na internet de que estaria lá fazendo uma encenação lá, ou despejando um licor. Ah, ele fez. O senhor estava... Quem foi que filmou isso? Eu não vi, né? Mas na nossa mesa ali ele trazia para mim o... Ele trazia para mim a dose. Mas eles pediram 43. Que ele disse assim, né? Isso. É. Filmagem, não sei quem filmou. Mas teve 43, então? Teve. E teve essa cena assim de... De erguer o litro e tal, e encher o copinho lá embaixo, é isso? Tá. Aí vocês foram para outro bar. É. Qual que é esse outro bar? Não sei o nome, tá? Mas é sertanejo. Tava muito cheio, tava lotado assim, daí eu fiquei... A gente entrou, era amigo do Jean, e a gente já saiu. Era longe dali? 5 minutos, eu acho. De carro. Não lembro. O senhor não lembra o nome? Realmente não lembro. Eram dois andares? Não lembro. Tá, mas chegou... Acho que não. Tá, mas chegou a beber? Não, ali não, porque tinha muita fila e a gente entrou por trás até. Por ele conhecer, a gente entrou por trás, ele ficou, a gente viu, pô, tava muito cheio. Daí meu carro, como eu deixei ali no estacionamento, ali perto. Daí ali... Eu fui direto pro carro, fiquei um tempo no carro. Fazendo o quê? Ah, descansei, né? Porque eu tava o dia todo ali. Daí fiquei ali, daí umas 4 e meia eu saí. Tá, mas que hora que o senhor chegou nesse segundo, nesse sertanejo? Nesse segundo local? Meia-noite e meia, por aí. Meia-noite e meia, uma hora. Uma da manhã. Meia-noite e meia, uma da manhã. Isso, da manhã. Aí o senhor ficou no carro até as 4? Até umas 4 e meia, eu acho. Tá fazendo o quê? Ali descansando pra voltar pra Balneário, por eu ter meio-dia o... Tá, mas eu tinha meio-dia o... Era o estacionamento da boate lá, do sertanejo? Eu não sei se era da boate, não sei se era do bar ali, mas era do... Não é que não... Eu fui onde o Jean foi, né? Ele estacionei do lado, não sei se era da boate. Tinha gente bebendo no carro, não? Não. Fazendo esquenta? Não tinha? No meu carro, não. Não sei se... Tá, mas em volta, então? Ah, não lembro. Isso. Não lembro? Tá. E o senhor não bebeu no carro, então? Não. Essas bebidas aí que o senhor falou que estava levando para lá, estava dentro de uma mala, estava dentro do quê? É uma caixa térmica, assim, né? Uma... É uma caixa térmica, que cor? É preta. Preta. Não é uma mala, é uma caixa térmica mesmo. É, uma mala, como que eu vou dizer? Uma mala desse tamanho assim. Entendi. Para bebida mesmo? Para a bebida. Tá, e ela estava fechada? Estava fechada. Fechada. Tinha copo também? Tinha mais o quê? Dentro dessa caixa? Não lembro se tinha copo. Pode ser que tinha. Não lembro. Tá. Aí o senhor foi pro carro sozinho, então? Sim. Ou com o teu amigo? Não, ele até ficou lá. Tá, então tu se despediu dele e tal? Sim, eu saí dali e fui no carro. Não quis entrar na boate? Eu cheguei a entrar. Eu cheguei a entrar, só que... É que a gente normalmente pega a mesa, né? Não tinha nada, daí eu já saí. Tá. Aí ficou até as 4 no carro, e aí, prossegue. Então, daí umas 4h30, daí eu peguei a direção Balneário, né? Direção litoral. Isso foi guiado por quê? Para sair de Rio do Sul, usei GPS ali. Entendi. Daí pegando a 470, uhum. Linha reta. Tá. Mas dali para chegar na 470, o senhor foi de GPS? Para sair de Balneário, de Rio do Sul, sim. Lá daquela boate que você estava? Daquele, né? Lugar, saindo. Tá. E aí, como é que foi o trajeto até... até Blumenau, Gaspar? Não lembro. Por que que não lembro? Não lembro. Você não lembra o trajeto que o senhor fez? Não, o trajeto... Porque ali o senhor saiu na 470, até isso, agora o senhor lembrou bem. Peguei 470 pois e... Pois é, e o trajeto ali, a próxima cidade é Lontras. O senhor lembra de Lontras? É, eu não vou saber dizer as cidades que tem, né? Tá, mas a Serra de Birama, ele lembra? Se lembra, a Serrinha, né? De Birama... Isso, ali eu fui pela 470. Não, pois é, eu queria que o senhor contasse como é que foi. Na Serrinha de Birama e tal. Ah, eu não sei dizer. O senhor não lembra? O senhor estava inconsciente? O que que aconteceu? Eu fui, tipo, pela 470, não sei dizer detalhes. Fui de normal. Estava andando normal? Não lembra do trajeto? É, foi trajeto normal. É que o senhor falou que não lembra. Não lembro detalhes. Ah tá, o senhor não lembra detalhes, mas lembra do trajeto. Sim. O senhor estava em zigue-zague, lembra disso, não? Não. Tem uns vídeos aí que o senhor estava em zigue-zague, uma hora acelerava, outra hora para reduzir a velocidade. Não lembro. Essas manobras o senhor não lembra? Não. De ter ido para um lado, para o outro, uhum. Acelerado? Não. Não lembra de nada? O senhor estava... O senhor admitiu aqui que bebeu lá no naquele seu fulano, né? É, na pizzaria, mas um pouco, mas sim. E estava embriagado? Se considerava embriagado? Não. Não? É porque quando eu acordei ali nas 4h30 por aí, eu estava bem quando eu estava no carro, eu saí bem, tranquilo. O senhor dirige há quanto tempo? 14 anos. 14 anos. Se considera um bom motorista? Considero. Hã? Sim. Tem uma foto aqui de um outro carro, acho que é uma Land Rover do senhor, pelo menos o que consta aqui, que o senhor teria invadido um bar e tal. O que que houve ali? Lembra-se desse fato? É com o senhor? 3 anos atrás? Não sei. Sim, ali é em Jaraguá, numa curva, né? Não sei. É numa curva bem... Ali já aconteceu vários acidentes, se pegar o histórico do local ali. E até hoje em dia já colocaram até uma lombada ali na cidade, nessa curva. Ali deu uma... Fui reto numa curva ali. Entendi. Deu um problema na roda e... Foi quanto tempo atrás? Uns 3 anos, acho. Se eu não me engano, uns 3 anos. Você tinha bebido aquele dia também? Não. Não? Não, até a seguro pagou o bar, o carro, tudo. Entendi. Não teve processo, não teve polícia, não teve nada nesse dia? Não. Não? Tá. Então vamos continuar no dia 23. Então já era dia 23 de fevereiro de 2019, né? Isso. É, lembra de ter chegado em Blumenau, pelo menos ali na entrada que o senhor vai para Guaramirim? Lembra de ter passado por ali? É o 470, né? Sim, 470. É, eu não lembro detalhes, mas lembro da reta. Lembra de ter passado pelo posto da Polícia Rodoviária Federal? Uhum. Que o senhor tinha bebido, né? O senhor admitiu aqui que bebeu. O senhor não ficou preocupado em passar ali no posto da Polícia Rodoviária? Eu não lembro, doutor. O senhor não lembra? Não, mas é que eu tinha descansado também, né? Então... Passei ali. Lembra? Lembro. Tá. Lembra de ter passado a entrada de Guaramirim? O senhor fazia esse trajeto, o senhor conhecia bem, né? Sim, conhecia esse trajeto ali. Tá, e aí o senhor tocou pro Balneário. Uhum. E aí conta pra nós, chegou em Gaspar, o que aconteceu? Ali eu não lembro do exato momento. O senhor não lembra do momento da colisão? Não. O senhor não lembra de ter batido num Palio? Que o Palio bateu ali, né? Eu não... Houve um acidente em que envolveu dois veículos. Isso. Dois veículos se colidiram. Uhum. O do senhor e o Palio. Uhum. O senhor lembra de como foi essa colisão? Não. Não lembra de nada? Não. O senhor lembra de uma, antes da colisão, de uma tobata que estava no, no acostamento do lado direito? Não. O senhor lembra de ter invadido a pista do Palio, a pista contrária do senhor? Não. Em nenhum momento o senhor invadiu a pista contrária do senhor? Não. Não lembra ou não invadiu? Não lembro. Não lembra de nada? O senhor chegou a dormir? Não lembro. É que tem um vídeo aqui... Se eu não me engano, tem um vídeo aí no processo de que... Quando o senhor estava depois do acidente e tal, chegou populares ali, o senhor disse que tinha dormido. O senhor lembra de ter falado isso? Não lembro. Tá. O veículo, o senhor... Então o senhor não lembra de como foi essa colisão? Não. Não lembra se o senhor invadiu a pista contrária e bateu no Palio, ou se o Palio invadiu a pista do senhor? O senhor não pode afirmar nada, porque o senhor não lembra de nada. Ou o senhor tem uma versão? Não, não lembro. Não lembra de nada? Não. O senhor toma algum remédio? Hum? O senhor toma algum remédio? Remédio? É. Não. De uso controlado e tal? Algum tipo de remédio o senhor toma? Não. Nada? Naquele dia o senhor teve algum mal-estar? Teve algum problema? Não. Nada? Não. Pois é, por isso que eu não consigo entender. Uhum. Como é que o senhor não lembra de nada? O senhor fala que não tinha, tinha bebido, mas não era o suficiente para estar embriagado. Uhum. Falou que dormiu. Como é que o senhor não lembra do trajeto de Rio do Sul até, até o momento da colisão? Eu já não lembro. Não lembro, tá. Depois que houve a colisão, então, o senhor lembra de alguma coisa? Tem vídeo aí que o senhor levantou, tal, tava em pé, tava lá. Uhum. Não, lembro só de, depois da colisão ali, da, eu esperei a polícia, né? É que ali tinha muita gente já, tinha muita, muitas pessoas já. É, então essas muitas pessoas ali já, eu fui ver o que, tinha acontecido, quis ir até ao, outro carro, né? Algo assim, da colisão. Daí já começaram muitas pessoas a falar de morreu, não morreu. E tantas pessoas como o bombeiro que veio logo após, é, até rápido, daí falaram para não ir até lá, que estavam vendo. E daí eu fiquei só esperando a polícia ali. Vindo a polícia, eu fui até então neles. Daí fizeram o teste, e já, entrei no carro deles. Não entendi. Fizeram o teste do bafômetro ali. Acusou tipo, positivo ou negativo? Eles nem falaram, tipo, só fizeram o teste e colocaram no carro. Como é que foi, esse teste? O teste eu... Foram dois testes ou um só? Não, um teste. Eu fiquei do lado do carro ali, ele fez o teste, eu nunca tinha feito o teste, né, de bafômetro. Então, tipo, fiz ali o teste... Não, foi um teste só e entrei no carro, foi bem, ali foi rápido. Entrou no carro da polícia? Da polícia. Entendi. Mas ele deu voz de prisão do senhor? Ele falou alguma coisa? Não, não lembro, quer dizer, não lembro de, só realmente foi... A polícia rodoviária demorou muito a chegar? Um tempo, meia hora eu acho. Uma meia hora. Eu não sei dizer. Já tinha chego assim. Quem lá de autoridade? Bombeiro só. Mais? Bombeiro tava. O SAMU, bombeiro? Não sei se. Não, não sei dizer se é SAMU ou bombeiro. Tinha caminhão de bombeiro ou SAMU, não lembro. Tinha de resgate. É, de resgate. Tá. Mais nenhum outro. Aí o senhor saiu dali e foi pra onde? A polícia levou o senhor pra onde? Dali da delegacia. Não lembro também se era... O senhor foi até o posto da polícia rodoviária? Fazer um novo bafômetro? Não. Não. Não lembro? Não, não lembro. Aí da... Mas lembra ter ido até a polícia rodoviária, o posto? Não na lembro. 470? Não, não lembro. Lembro só da delegacia. Lembra da delegacia de polícia? Isso. O senhor foi preso, está preso até hoje, né? É, sabe se alguém ajudou as vítimas, os parentes das vítimas, financeiramente? Sabe alguma coisa? O senhor autorizou alguma coisa a ajudar? O que o senhor falou em relação às vítimas? Está com o seu pai, está com a família. A família do senhor está cuidando? É. Entendi. Mas o advogado também. Oi? A família, senhor. Família e os advogados, isso? É. Entendi. Eu passo no Ministério Público. Ok. Vai responder? Não vai responder. Não vai responder? Não? Ok. É, sendo acusação? Responde. Não vai responder? Defesa, então? Doutor, eu só queria perguntar para ele: esse carro, este Jaguar que você estava dirigindo, Giovanni, se este carro, quando você liga o carro, mesmo estando claro o dia, se as luzes de farol xenon dele acendem? Mesmo durante o dia? É. Se ligar? Se você sabe se esse teu modelo de carro tem isso. Se você... já notou isso? Uhum. Eu deixo ele direto ligado, eu realmente não sei se... Ele fica no automático? Ele tem automático? É. O senhor deixa ligado no automático? Quando eu ligo, eu deixo direto ligado. Só isso, doutor. Só isso? Doutores? Eu acabei esquecendo, mas o senhor chegou a ver os veículos, né? O senhor lembra de como ficaram posicionados os dois veículos? Muito pouco, assim. Na hora que eu estava no carro da polícia... vi, assim, mas não sei dizer. Não detalhes. Sabe como é que ficou posicionado o seu carro, tá vendo? Não, meu carro ficou no meio e outro carro afastado, pra fora da pista. Seu carro ficou em pé ou ficou de... capotado. Capotado? É. Daí ali eu já tinha feito o bafômetro, mas já estava dentro do carro. Ele já ficou mais... E, e os danos no seu veículo, o senhor lembra onde é que foi? Se bateu do lado esquerdo, se bateu do lado direito, não, se bateu na frente? Não lembro de nada. Não. E do Palio? Também não. Aonde foi a colisão? Aonde foi o ponto de impacto, não. Isso também não lembra, né? Eu digo, as avarias no veículo. Onde foram as avarias no seu veículo? Não sei. Onde é que foram as avarias do veículo Palio? Lembra? Não. Não lembro de nada? Não. Onde foi? Não. Doutor, ia perguntar alguma coisa? Deixa eu perguntar, excelência. Como é que é o nome do pai dele? Porque no processo tem uma confusão com as multas de trânsito. Vieram multas do pai dele. Isso é uma confusão com o processo. Qual é o nome do seu pai? Meu nome é Evânio William, do meu pai é Evânio José. O senhor é Evânio? Evânio William. E o dele é Evânio José. Tá, mas tem mais um Prestine, né? Ah, desculpa, sobrenome. Evânio William Prestine. E o do seu pai completo? Evânio José Prestine. Entendi. Esse carro está no nome de quem? Está no nome do meu pai, Evânio José Prestine. O senhor tem algum carro no seu nome? Não, eu uso de vez em quando, eu uso dele quando é para dar mais, tipo, ali é uma viagem mais longa, né? Não entendi. Eu uso o carro, na verdade não tenho carro no meu nome, eu uso dele. O senhor falou que mais longo, o senhor usa carro? É, viagem mais longa, né? Aí o senhor usa qual? A mais longa o senhor usa qual carro? Esse carro ali. Esse Jaguar? É, que era e quando o senhor tem viagem curta? Algum carro da... eu não tenho um carro, então eu uso... O senhor usa qual mais, então? Não, algum carro da irmã ou da empresa, isso eu quiser. Tipo, não tem o carro no meu nome. Tudo bem. Não precisa ter no nome, mas o senhor deve ter um carro que o senhor mais usa, né? Não tem um carro que eu mais uso. Não tem um carro que eu mais uso, assim. Esse é do teu pai? É, o teu pai já tinha ido para Balneário? Teu pai estava onde? Sinceramente não sei se ele ia no outro dia ou ele já tinha ido. Mas ele ia de quê? Já que o senhor está com o carro dele? Com outro carro. Entendi. Doutor, tá no nome da minha mãe daí. Excelência, esse fato é em fevereiro. Se no ano anterior ele tinha alguma multa de trânsito nos últimos 12 meses, sabe? Porque evidentemente que esse fato gerou uma multa de trânsito para ele. Mas se antes desse fato, nos últimos 12 meses, ele tinha alguma multa de trânsito? O senhor tinha alguma multa nos últimos 12 meses? Eu não sei no exato, poderia olhar agora, mas acho que não. Acho que está zerado. Só, doutor, obrigado. Aquela relação que tem ali de multas é no nome do pai? Tem uma confusão aí, doutor. Tá. Sim, mas quem é acusado é ele, né, doutor? Mas o carro está no nome do... Só que ele dirigiu o carro do pai, então ele bateu com o carro do pai. Não, tudo bem, mas assim, a multa... Não, só um pouquinho, doutor. O senhor está dizendo, então, que as multas do pai é dele? Não, não. Não sei, doutor. Estou tá. dizendo que ele dirigiu o carro do eu pai. Eu estou dizendo para o... Não, tudo bem, doutor. Confusão, é só mas é pergunta objetiva. Claro. Essas multas... Pergunta objetiva. Claro. Depois a conclusão vamos tirar claro, depois, não é o momento. Claro. Essas multas aí vieram no nome do teu pai. Não desse acidente, esquece esse acidente. Ah, tá. Estou dizendo as outras. As outras, tipo, se eu estou dirigindo e tá no nome dele, a culpa foi minha, veículo, eu coloco no meu nome. Tá, o veículo está no nome dele. Isso. Certo? Certo. Se o senhor não for abordado no momento pela autoridade policial, a multa vem no nome dele. É mas se eu sei que, tipo, eu andei, daí coloca no meu. Então, aí o senhor tem 30 dias para comunicar. E o senhor fez esses 12 meses alguma comunicação para o seu nome? Se a multa foi minha, eu iria ter colocado, mas eu não tive nos últimos... Nos últimos meses aí. Eu não sei dizer exatamente, né, a pontuação, mas não lembro ter multas nos últimos tempos. E esse carro, você usava esse Jaguar, você usava constantemente, era uma vez ou outra? Era médio, mais ou menos, médio. Não sei dizer quantidade, tempo. Assim, durante uma semana você usava quanto? Uma ou duas. Uma ou duas vezes? É. Mas o senhor falou que usava ele para distâncias longas, né? O senhor ia para onde, então? É, às vezes para, tipo, no litoral. Para a praia? É. Doutor, ia perguntar o quê? Não, tem problema. Ele tem muitos carros, né, excelência? Porque ele carro de serviço da empresa, se ele usa só o Jaguar, ele tem outros carros para usar, né? Já deu para entender que sim, mas o senhor tem quantos carros disponíveis, então? Oh, tem da empresa, né? Às vezes eu usava da empresa quando é perto, alguma coisa assim. Uhum. Não que está todos à minha disposição, mas... Uhum. Doutores, alguma pergunta a mais aí para esclarecer? Não. Muito obrigado, senhor. O senhor saiu de que horas lá de... Lá de Rio do Sul? De Rio do Sul para o litoral? Não sei exato, né? Mas acho que era umas 4h30 por aí. 4h30. E o acidente foi que horário? Mais ou menos, lembra? 6, eu acho, 6 e pouco. Não sei dizer. 6 e pouco. 6, né? Tinha duas meninas na mesa lá do senhor, né? O senhor tinha alguma relação com elas? Com uma das duas? Amigas. Só são amigas? É. Mas não ficou com nenhuma delas naquela noite? Não. Certeza? Certeza. Tá. Nem lá no carro, quando o senhor ficou? Não. O senhor ficou sozinho no carro? Não pode ser. O que o senhor queria falar? É algo nada que não treinei nada, assim, mas é para passar o meu sentimento, assim, né? Que realmente, se for... E atrás, nesse tempo todo de volante, vamos dizer assim, nunca passei por nada parecido. Então, nesse tempo todo, igual eu falei, tenho um filho que está assim com a mãe dele, só que está todo dia comigo também, estava. Estou esse tempo todo sem estar com ele, né? Então, tipo, isso também é difícil para mim. Minha família, estou com eles, todo esse tempo trabalho com eles, então... Só queria meio que passar isso, sabe? Pra vocês dar uma analisada. Mas passar o quê? Não entendi. Não, é só... O senhor tá arrependido, é isso? É, arrependido. Né? Eu não vejo como... Não é a palavra arrependido, mas constrangido de estar... envolvido nessa tragédia, onde várias famílias estão com dificuldade e a minha também. Ah, entendi. O senhor está com pesar, então, em relação à família da vítima que está aqui presente, em com relação certeza, à sua família? Pesar. toda essa situação deixou o senhor, de certa forma, abalado, é isso que o senhor quer dizer? Com certeza, porque a gente não está esse tempo todo que todo volante, a gente não espera acontecer. Não, eu compreendo a família da vítima aí, eu compreendo a sua família. Foi uma fatalidade aí que não tem envergadura, mas aconteceu e agora a gente precisa dar uma resposta, correto, né, segundo a legislação. Mas então pode encerrar. Obrigado.